Primeira ver meu story, última me ajudar, é difícil entender B. Você nunca teve lá. Primeira ver meu story, gosta de me stalkear, tá sem referência bitch. Ou tu quer me rastrear? Essa bitch é minha stalker mova, que ela quer saber de tudo, nunca vai entender nada. E mesmo que eu te dê aulas, vivência é coisa rara. Esse aqui não é teu mundo, tu tá na postagem errada. Teu carro importado, não compra respeito, tu fecha cu errado. Essa porra vem de berço, quer ser superior só porque cê tem dinheiro. Pegou seu proceder e limpa a bunda no banheiro, jogou no lixo, ela não tem palavra, só vendo pra crer. Na conversa ela trava, tá em choque, entra no blindado cadela ou tá querendo tomar chá na favela. Na net ela é pica, rainha das minas, pagar de feminista, deixar que a vida ensina. Humildade passou longe dessa casa no Guaru, que se boicota todo mundo, agora vai ter. Eu só quero entender stalker, porque me segue tanto que é CMC só pode. Eu só quero entender stalker, quer me rastrear, bota um chip na minha Glock. Eu só quero entender stalker, porque me segue tanto que é CMC só pode. Eu só quero entender stalker, quer me rastrear, bota um chip na minha Glock. Ela é a primeira a ver meu story, última me ajudar, é difícil entender B. Você nunca teve lá. Primeira a ver meu story, gosta de me stalkear, tá sem referência bitch. Ou tu quer me rastrear?